Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram. Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação. Maurício Valadares. E aí, Maurício? Tranquilo? Tudo bem, certinho? Oba! Estamos aí, né? Qual é o som aí? Meia-noite quatro. É minha voz mesmo. Ah, é tua voz. Ah, tá, vamos aumentar aqui, pronto. Isso, pode vir mais. Vem, vem, ali. Isso, de bola. Hein, Demi? Oi. Novidade, não? Novidade. Semana tranquila? Michael Jackson, né, cara? Que eu sou fã, né? Vamos falar do cara aí, hein? Hoje... Ó, o programa tá cheio de gracinha, muita novidade, vamos continuar um pouco naquela onda 7 polegadas da semana passada, que fez muito sucesso com a nossa torcida. Várias novidades chegaram essa semana. Vamos ouvir uma banda que eu tenho impressão, nós estamos prestes a completar 8 meses aqui na Rádio Cidade. É, né? Mesmo? Que bom. Então, o Block Party que começou aqui, honra seja feita, né? Data vênia, com todo respeito. Hoje nós vamos mostrar uma novíssima banda de Sheffield, que tem tudo pra ocupar, sabe aquela coisa assim, a nova salvação do rock, toda semana acontece, principalmente no Reino Unido, né? Então nós vamos ouvir uma banda sensacional chamada Arctic Monkeys. Mas o que você acha? É espetacular. Quem estiver gravando o programa, prepare mesmo aquela fita cassete tranquila, né? Ou DVD, não um DVD. Uma fita métrica, enfim. Não tem fita cassete? Acho que não tem. Claro que tem, mano. Agora mesmo eu tava conversando com a rapaziada do Zumbi no Mato, que disse que em todos os programas gravados em fita cassete, até hoje grava em fita cassete pra manter a essência da coisa. Certo. Falando em Zumbi no Mato, é uma das novidades do programa de hoje. O disco acabou de sair do forno, quer ouvir? Vamos lá. Desorientação, hein? Vai lá. Dá uma baixadinha aí na abertura, vai, na introdução. Vai. Tá introduzindo tudo, hein, cara? Já foi, hein? Vai. Se tiver som, fica melhor ainda, né, cara? Aperta aí, bota aquele dedão assim que normalmente você bota. Tem, já tá aqui. Tá faltando um dedão aí. Peraí, já tá aqui. Pá, pum, pé, tum, tá, pá, tchum, pão, não entrou aqui. Ué, não entrou. Então vamos começar. Vamos começar com o Arctic Monkeys, então. The time to walk by past 10,000 eyes in the line, and you can swap jumpers and make another move. Instill in your brain you've got something to prove to all the smirking faces and the boys in black. Why can't he be pleasant? Why can't he have a laugh? He's got his hand in your chest, he wants to give you a duff. Well, secretly I think they want it all to kick off. They want horse laying everywhere and balls as well. It's just something to talk about, a story to tell you. Last night what we talked about, it made so much sense, but now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Last night lá estará o diabo na beira da minha cova. Faça três perguntas sobre o que você acha que vai cair na prova. Sentiu, meu amigo? Senti. Aqui ao fundo, o Arctic Monkeys. A galera já tá elogiando aí. É mesmo, né? É a Flávia. A Praça Seca acabou. Meu amigo, isso é muito bom, né? Pouco bom não, cara. Dessas novas bandas, né, que nós estamos mostrando aqui há bastante tempo, a Rádio Cidade mostra, The Killers, Block Party, Kaiser Chiefs, cara, essa é espetacular e só tem esse compacto. Nós ouvimos a música From the Ritz to the Rubble, to the Ritz, From the Ritz to the Rubble. E a outra música, o lado B, aliás, esse é o lado B, a música principal, nós vamos ouvir a seguir no Ronquinha. Mas enfim, nós abrimos com um lançamento mundial dos nossos ídolos, do Zumbi do Mato, a música espetacular, né? Tu gostou muito, gostei, né? Gostei, gostei. Balançante, né? Que tem um título igualmente monumental, né? Meu Filho Diferente. Olha aí, depois vão dizer, hein? É o Arctic Monkeys de Sheffield. Eles não têm ainda um disco inteiro, estão literalmente ralando o iníciozinho de carreira mesmo. Pra quem já rala há bastante tempo, tem vários discos lançados, eu realmente fiquei muito empolgado com o novíssimo disco, é o Matanza. Escrevi no site do Ronca Ronca 13 canções totalmente voltadas para Johnny Cash. How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high is the water, papa? 2 feet high and rising. We can make it to the road in a homemade boat. That's the only thing we gotta left that will float. It's all ever open to the wet and notes. 2 feet high and rising. How high is the water, mama? 3 feet high and rising. How high is the water, papa? 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. The chicken are sleeping on the willow trees. Cows in the water, the peasant knees. 3 feet high and rising. High and rising. How high is the water, papa? He said 4 feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Look like we're blessed with a little more rain. 4 feet high and rising. How high is the water, mama? 5 feet high and rising. How high is the water, papa? He said 5 feet high and rising. Well, the haze are washed out north of town. We gotta head for the higher ground. We can't come back till the water comes down. 5 feet high and rising. Well, it is 5 feet high and rising. Isso aí é igual peito de homem, barata e o amigo meu, Mirandinha. Não serve pra nenhuma. Programa quente, né, cara? Ah, bem que bem, né? Bem que bem. Aí, o fundo é no Matanza. O disco deve estar chegando às lojas essa semana, se é que não chegou na passada, né? To Hell with Johnny Cash. E conforme eu escrevi no site do Ronca Ronca, o fundamental desse novo disco do Matanza é que, além de dar continuidade à carreira bastante sólida deles, eles estão apresentando a novíssimas gerações a música do Johnny Cash, né? Que é o autor das 13 faixas do disco. E provavelmente 95 ou 99,9% das pessoas que poderiam, que podem adquirir o disco do Matanza ou assisti-lo ao vivo, jamais ouviram falar do Johnny Cash, porque, assim como eu escrevi, o Johnny Cash é um cara, no Brasil, totalmente antiquado, não tem nada de hype, totalmente, bom, já subiu, né? Deixou muita saudade entre a gente, mas que jamais no Brasil, pelo menos nas últimas décadas, teve seu trabalho reconhecido, por mais que tenha gravado com Nick Cave, gravou The Mercy Seat, gravou U2, gravou um monte de coisa bacana. É absolutamente um gênio da música americana, da música planetária, um ícone, assim, onde todas as pessoas, desde os carinhas do Arctic Monkeys até o Bono Vox, até o Bob Dylan, todas as pessoas, o Demi Dejanis, que está aqui, eu, todos nós nos espelhamos na carreira, na vida que o Johnny Cash teve, de fidelidade, de obsessão pelas coisas bacanas, né? Então, que o trabalho do Matanza traga um pouco desse reconhecimento que no Brasil, infelizmente, ele jamais teve, né? Vamos ouvir mais uma música? Vamos lá. Se cura, hein? I save a lot of money. My fortune wasn't told. And like a fool, I idolize my silver and my gold. My earthly treasures mounted. But when I counted through, I realized the treasure I had overlooked was you. Ronca, ronca. My treasure, unmeasured, but forsaken of the treasure that comes from above. My treasure, unmeasured, but it don't hold the heart of the one that I love. If I had my life before me, and if I could see it all, I'll stake my claim on things that are secure against downfall. I'll work for a earthly treasure like any man would do. And I'll set my sights much higher now, be sure that I have you. But forsaken of the treasure that come from above, my treasure unmeasured, but it don't hold the heart of the one that I love. Mais adiante no Ronquinha, nós vamos até 2 horas da manhã, eu vou mostrar as versões originais do Johnny Cash e as versões que o Matanza fez pra rapaziada sentir por onde o vento sopra, né, meu amigo? Bom, nós abrimos então a primeira música desse disco, Five Feet High and Rising, e logo depois, mais umazinha no fundo, e nós ouvimos My Treasure. E o legal desse disco, eu não tinha visto isso ainda aqui não, cara. Um lado é CD, o outro lado é DVD, o mesmo disco. Você tinha visto essa paradinha? Não, não. Então, bacana pra caramba. O DVD tem clipes, tem um monte de sacanagem feita pelo Matanza, né? Sacanagem no bom sentido. Com C cedilha. Né? Outra coisa muito legal nesse disco, Endemico, eu não aguento mais é disco com mais de uma hora de duração, sabe? Tem disco que leva 5 dias pra você ouvir a bagaceira, né? E esse aqui não tem nem meia hora, acho que não chega a meia hora. Você acha que não é sinônimo de qualidade? Não tem nada a ver. O disco muito longo? É. Acho que é sinônimo de encheção de saco, na maioria absoluta das vezes. Porque, caralho, uma hora de música de um único artista é difícil pra caramba. Você pode. Tipo aquele do John Lennon que você mostrou, né? Que era uma viagem, aquele disco que você mostrou uma vez. Qual? Aquele que ele fica nu, tá nu na capa com a Yoko Ono. Ah, não, ali é maluco. Aquilo é em colorama no olho, né, cara? Bom, mas enfim, nós ouvimos o Arctic Monkeys diretamente de Sheffield, cidade totalmente industrial, sinistríssima, não acontece porra nenhuma lá, a não ser o Arctic Monkeys e algumas outras coisas legais, né, cara? O telefone tá desembestado mesmo, né? Olha, sabe o que tu tem sentido ultimamente? Que e esse negócio de sentir é esquisito, hein, cara? Elemento eletrônico na música, assim, de 2000 pra cá, acho que tem diminuído bastante, assim, com a onda do New Metal, que teve bastante essa onda aí de mistura de eletrônica com hip hop, com rock and roll, tem diminuído bastante. Até o System of a Down, que tá fazendo bastante sucesso, já não usa mais. Usa mais rock and roll mesmo, né? Assim, é, mas é um ciclo, né? As pessoas se encantam com determinadas coisas e depois vão diminuindo, né? E voltam, de repente, a um início. A maioria das bandas que tem mostrado aí, tá tudo acima, né? Rock and roll mesmo, né? Então. Mas eu falei de Sheffield, sabe quem também é de Sheffield? Quem? Seguro. desorientação total. Temperatura altíssima. Stiff Little Fingers. Sempre muito pedido e ainda não mostrado no Ronquinho em sua temporada Rádio Cidade, hein, cara? Ouvimos a música que abre o disco Nobody's Hero, o disco Hanks. Gravado ao vivo, aí ao fundo, Gotta Get Away. O Stiff Little Fingers cheira a Rádio Fluminense FM Early 80s. Mas hoje eu cruzei com o André. Rapaz, o telefone tá uma loucura mesmo. É loucura, né? Não para. Mas cruzei com o André X da Pleb Hood, hoje morando em Brasília. E ele falou que ouviu o programa. Falei, cara, ouve o Ronca Ronca hoje. Então, um pouquinho de Stiff Little Fingers pra ele. Joga fora essa paradinha aí pra mim, né? Ai, ai. Ó, várias mensagens chegando. Parece que 16 anos sem Peter de Freitas, primeiro baterista. Primeiro baterista do Echo and the Bunnymen era a Drum Machine, a bateria eletrônica. Depois o Peter de Freitas entrou e subiu pra bater papo com o Jimi Hendrix muito cedo. Então parece que hoje a gente esbarra com 16 anos da subida dele. E parece que 10 anos. Tô passando adiante as mensagens que estão chegando totalmente truncadas aqui. E parece de alguns, muitos anos, 10 anos de subida de Rory Gallagher também. Irlandês, né? Patriota, compatriota aqui do Stiff Little Fingers. Olha, muita gente ligando. Tem telefone, rádio? 2221-029. 2221-029, telefone do amor. Ligue pessoal, para cá. O pessoal quer saber se tem promoção, galera. Quero não, promoção. Não. Esse negócio de promoção da mãe de obra sinistra. A rapaziada cobrando loucamente os CDs do furto. Os CDs não chegaram ainda. Tentei falar com o Yuka hoje. Não conseguiu. Os CDs chegarão autografados, que vai demorar mais ainda. Então, pela mãe do guarda, segurem a mariola. Muita gente querendo saber informações do Arctic Monkeys. Vou soletrar, tá? Adianta, R de Rio, C de casa, T de tatu, I de idiota e C de casa. Arctic Monkeys, monkeys de macaco. Fala, Dani. Não, nada, na hora de apertar aqui a parada. Já? É, meia-noite 33 já. Que situação, hein, rapaz? Vamos ouvir o novíssimo disco do Gorillaz, já lançado no Brasil, um espetáculo, né, cara? Esse é o Ronca Ronca, né? O programa que orienta desorientando, né, Dani? Certo. Gosta dessa frase? Adoro. É, vai ser a camiseta nossa, sabe que vamos fazer a camiseta, é. Legal. Ronca Ronca, o programa que orienta desorientando. Fraco, cansado? É bom. Bom? Bom. É bom. Pode ir? Vai, né? Vamos lá. Ronca Ronca. Você ouviu isso? Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Cidade, a Rádio Rock promove com exclusividade Coca-Cola Vibe Zone 2005. Coca-Cola Vibe Zone 2005. O evento mais irado do ano rola dias 17 e 18 de junho na Cidade do Rock. Shows com CPM 22. CPM 22. Minuto para o fim do mundo. Capital Inicial. Ira. Beat. Instalar o sistema. Lila, G-Pop e a atração internacional Six Foot Halo. Dias 17 e 18 de junho com todas as vibes que um festival de verdade tem que ter. Festa, Sussa, Times Life, uma berga e gás. Coca-Cola Vibe Zone 2005. Colhe o ouvido na cidade, porque ingressos é o que mais vai rolar por aqui. E a Rádio Rock ainda pode colocar a sua banda pra tocar nessa festa. Vibe Zone 2005 é nosso. Cidade. Gabriel o Pensador em seu novo CD, Cavaleiro Andante. A bomba tá explodindo na nossa mão, o medo tá estampado na nossa cara, o erro tá confirmado. Incluindo o sucesso Palavras Repetidas. As balas invadem a minha janela, eu tava dormindo tentando sonhar. Tá vindo um carro bomba. Gabriel o Pensador, Cavaleiro Andante. Tá vindo em CD, um lançamento Sony BMG. Versão total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD Pressão Total todos os dias. Cidade. Leia nesta terça no seu Jornal do Brasil. Cidade. Diretor de educandário para menores infratores sofre ameaça de morte. Economia. Postos antecipam crise na Bolívia e aumentam preço do gás veicular. Caderno B. Ed Mota lança novo CD. Tudo isso e muito mais no seu Jornal do Brasil. 99761144 e entre na sala de bate-papo da cidade, onde a galera do rock se encontra. Cidade. Em 24 de setembro de 2004, o Jornal do Brasil denunciava o pagamento de propina para deputados apoiarem projetos do governo. Só agora, quase 9 meses depois de publicado em manchete no Jornal do Brasil, um mensalão é notícia em outros jornais. Se você busca informação com credibilidade, leia o Jornal do Brasil. JB, um banho de conteúdo. Assine 2323 1000. Participe do Pressão Total SMS. Mande um torpedo do seu vivo para 48001 com a mensagem Cidade. E concorra um kit com camisa Rádio Cidade. Toda semana. Toda semana. Cidade. Não perca na revista Gênios dessa semana, que vem recheada de surpresas. Um super pôster com o tema Imigrantes do Brasil e mais figurinhas do Reino Animal. Uma matéria super interessante sobre o novo filme do Batman. Aprenda a fazer um delicioso enroladinho de presunto. Na seção Cidadão 21, conheça tudo sobre Marília Val, que luta pela boa convivência entre os colegas de sala e não aceita apelidos de gozações. Na seção Ciências Naturais, uma matéria sobre redes alimentares e a diferença entre significados de tempo e clima. Gênios, a revista da criança de hoje. Meus parabéns, a cirurgia foi um sucesso. Os peitos ficaram ótimos. Peitos? E isso, senhor Danilo, 400 mililitros. Peitos? É, com uma peruca você vai ficar linda. Peitos? Que peitos? É mentira! É impossível resistir. O Roça em Rio está de volta. Arraial da Providência, 17, 18 e 19 de junho, da 1 da tarde à 1 da manhã, no Jockey Clube da Gávea. Censura livre. 1029. Cidade, cidade. Chegou a hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Parece o Traje a Rigor? Pô, mas igual, né, cara? É. Igual, igual. Gosta de mulher! É. E não é. Você sacou, porra, eu, na hora que entrou isso, eu falei, cara, é o Traje, né? É. Vou botar de novo aqui. Segura. Parece até aquela música. É a mesma música? É Aquela música Eu Gosto de Mulher, não parece? É. Gosto de mulher! Oh. Aí é o fundo Stiff Little Fingers. Telefone 2221-029. Site. Ah, o www.radiocidade.fm. Não temos nenhuma promoção hoje, mas ainda mais nesse momento que a gente não está dando nada, por mais que a gente esteja aqui dando nosso amor, nosso carinho a você, né, Demi? É que nós precisamos da sua participação. Lógico. Então, no site, tanto pelo telefone quanto pelo site, à direita o link do Ronca Ronca. Participe, mande seu comentário, seu pedido, uma banda. Seu pedido musical. Né? Enfim, vamos entrar em contato para que a gente possa fazer o Ronquinha cada vez mais poderoso. Aliás, um intervalo grande, hein? Qual foi o seu comentário, você com sua experiência? Eu acho que você é reflexo sucesso, né? É, meu amigo, porque intervalo grande é sinal que tem gente ligado, né? Certo. Não é não? É. Fazer um especial do Stiff Little Fingers aqui na Rádio Cidade, um dia desse? Vamos fazer. O que a galera acha? O que você acha? Liga aí e fala. 2221029. Falar em o que você acha, Demi, tem uma teoria conspiratória. Já falei dela uns programas atrás. Acho que foi uma ouvinte nossa que disse que ela já fez essa pesquisa de campo, que em todo disco a melhor faixa é a 7, agora não me lembro se é a 7 ou a 8, de qualquer disco, pra ela, são exemplos matemáticos da parada. Então a gente tá com o disco do Zumbi do Mato, lançamento mundial hoje aqui, né? Do Zumbi do Mato, que nós temos, a banda tem uma enorme torcida ligada ao Ronca Ronca, já fizemos Ronca Ronca juntos, falei com ele de alguma ideia, de uma ideia que tá pintando aí, que com certeza absoluta nós estaremos juntos de novo. Então, são 14 músicas, escolhe aí uma delas. A gente ouviu a primeira, né? Meu Filho Diferente, é isso? Eu quero 11. Primo Pobre do Cassim. Dá pra tocar? Uma homenagem ao Cassim que deve estar ouvindo o programa. Ele vai ficar amarradão. Faixa 11, cara. É. Primo Pobre do Cassim. É brincadeira, né? Eu sou o primo pobre do Cassim.

Deus. Pedacinho da história do rock, eu vim passar agora aí. Que situação, hein, meu amigo? Nossa, mãe. Finalmente voltamos à ultra mega espetacular caixa do The Fall, gravada no programa do John Peel. 6 CDs espetaculares. São 24 sessões desde 78 até 2004. Essa música que nós acabamos de ouvir, Clasp Hands, é a que abre essa última sessão do Fall na BBC, na Radio One, no programa do John Peel. São 4 músicas, aí o fundo Blindness. E assim Clasp Hands entrou, o Demi fez a pergunta fundamental. É. O que você perguntou? É, Franz Ferdinand. Exatamente, não é, né? Franz Ferdinand, como trocentésimas outras bandas, bebem nessa água aqui, né? Bebem nessa fonte do The Fall desde 1978, como o Fall bebeu em outras fontes também. É, Pearl Bull, Can, coisas absolutamente independentes, é, mocosadas de bandas de garagem americanas, até formar um som absolutamente único e sem muita comparação, né? Até a coisa da voz mesmo, né? Que o Strokes usa naquela... É, né? Direto, meu amigo. Essa caixa nos foi enviada pelo nosso embaixador em Leeds, Marcelo Caipirinha, que tem mandado todos esses discos, inclusive o do Arctic Monkeys e outros tantos que nós vamos ouvir aqui ainda hoje. Tem um cara sensacional, um cidadão de Londres de 20 e poucos anos, chamado Tom Veck. Não confundir com Tom Zé. Tem uma canção espetacular, um compacto 7 polegadas vermelhinho, de tirar pica-pau do oco. Aliás, hoje andei trocando de e-mail com o Marcel na Inglaterra, em Leeds, e ele mandou dois CDs, duas compilações muito legais. Uma de Leeds, só de bandas independentes de Leeds, e uma outra, uma compilação que até tem o Franz Ferdinand, tem o Arctic Monkeys também, de bandas mais conhecidas. E o Marcelo, há muitos anos, há uns 3, 4 anos, ele me diz, como Leeds é uma, né, para quem pouco conhece ou conhece alguma coisa da Inglaterra, Leeds é uma cidade mais conhecida para quem gosta de rock and roll pelo The Who Live at Leeds, na universidade, né, e outras poucas coisas, como festivais muito importantes que acontecem lá também, junto a outras cidades no Reino Unido. Mas há 3, 4 anos o Marcelo vem falar, ele mora lá, né, há bastante tempo, ele fala: pô, Maurício, Leeds está se transformando numa cidade referencial para quem gosta de coisas atuais, não só musicais, mas de design, de moda, de teatro. Tudo, cultura, como Edimburgo é na Escócia, como Barcelona, como... Enfim. Mas aí, tudo isso que ele me falava, a coisa não correspondia a uma imediata sacação, não só pela gente, mas como eles próprios lá dentro, né? E a coisa vem crescendo. E Leeds é hoje. Aliás, ontem no Fantástico passou uma matéria que eu vi do terceiro mundo, como se sobrevive no Reino Unido, né? Compra de documento falso, passaporte falso português, casamento, coisas velhas para quem quer trabalhar oficialmente num país, né? Casamento arranjado, compra de passaporte, mas hoje, conforme foi dita a matéria, desde 11 de setembro, muita gente está indo, como está a Flórida entrar nos Estados Unidos cada vez mais, muita gente está indo para a Europa e muita gente está indo para a Inglaterra, para Londres, né? Então, um toque para você que está já com seu passaporte português comprado por baixo do pano e pagou, sei lá, 2.000 libras, sei lá, quantos mil dólares, uma recomendação é você ir para Leeds, porque as principais coisas importantes estão acontecendo lá. Não é Londres. Londres passa direito, então, né? Aproveita. Exatamente. Aí. Londres é uma muqueiranagem fodida. Então, vai para Leeds, né? Encontra lá o Marcelo, toma lá uma Guinness com ele, come um chocolate, come um kebab. Chope quente. Lógico, também maravilhoso. Também pega aquela friaca, né? Não vai botar um pé no chão jamais. Mas, enfim, então pense bem, você que já tá com o seu passaportezinho falso, na possibilidade de ir para Leeds, que é uma cidade que a gente não conhece, né? Mas, menino, a gente tá com o pé embaixo, né, cara? Vamos dar um relax ou segue assim, pau dentro? Não, tem mais 4 minutos antes do próximo break. Ah, é mesmo, né? Então depois a gente volta com o pau dentro. Vamos baixar. Prefere ir pro break agora ou não? Não, né? Vamos dar um forte epistemológico aqui na parede. Vamos lá. Eu só isso aqui, cara. Pity now, pity acordado pra quebrar o gelo. Quero acordar o sonho agora mesmo. Reconheceu a voz, cara? Não. Esse é o Seu Jorge. Ah, o Seu Jorge. Impetrepando clássicos do David Bowie, que pertencem às versões dele. Tem Bowie também. É. A trilha do A Vida Marinha com Steve Zissou. É, nenhum amigo, de nós gravou também, né? Amigo do Zidane, que joga ali na seleção da França, né? É. Nenhum de nós gravou essa música, né? Oh, yes. É. Muita coisa bacana na trilha. John Baez, Iggy Pop, com Stooges, Devo, David Bowie, Scott Walker, The Zombies, Seu Jorge com Life on Mars, Seu Jorge com Rebel Rebel, rapaz, tem a versão do Seu Jorge aqui pra Rebel Rebel totalmente... Beliaro? Totalmente supla, cara, vê se não parece supla. É. Ouve, não, nem começou, mas ouve. Você não sabe se vai ou vem, pouco me importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal, moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem, agora diz que está na onda zen. Ei, baby, se você é seu, passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar, para o seu medo aparecer. Zero, zero, é. Bacana pra caramba, né? Maneira do bilhário, a versão original, né? David Bowie, né? Versão original? 0-0, você. 0-0, hein, cara? Passe amanhã e pegue o que é seu. Agora, uma coisa que me dá uma satisfação muito grande é ver como o Seu Jorge, rapaz, ele virou uma estrela internacional de primeira grandeza. É verdade. O Seu Jorge não anda em Paris, em Roma, em Milão. Livremente de bobeira não anda, não, cara. É sinistro, cara. O cara, bom, pra estar nesse filme com essa turma que trabalha aqui, já viu esse filme? Não, né? Não, ainda não. Vila Maria, eu também não vi ainda não. Mas dizem que é muito bacana. A primeira vez que eu li alguma coisa sobre o filme, o Marcelo Caipirinha tinha me mandado um texto que ele escreveu sobre o filme. Bacana pra caramba. Na verdade, ele ia só participar como ator mesmo, mas lá, entre uma cena e outra, ele começava a tocar e tocar, o pessoal convidou ele pra tocar também no filme. Exatamente. E ainda sobre o Seu Jorge, é engraçado que ele lançou o disco dele, aquele Samba Esporte Fino, que tem Carolina, que é um hit de festa, de qualquer festa. E o disco saiu do mercado brasileiro, não existe mais, não sei porquê, não sei se é problema contratual, alguma cipituca que tem na versão brasileira. E que ele só existe no Brasil em uma edição americana, que custa quase R$100, cara. Então, o cara que tá afim de ouvir o Seu Jorge, né, num trabalho depois do do, como é o nome lá do, da banda dele? Farofa Carioca, vai ter dificuldade, cara. Vai ter dificuldade mesmo, porque não sei por que cargas d'água o Samba Esporte Fino se escafedeu. Tá na hora de apertar aí, cara. Vamos lá. Um e dois, né? Vamos lá. Cuidado com esse dedo, hein? Não, vou devagar aqui. Lentamente. Pode ir? Vamos ver. Vamos lá. What the fuck is this? Ronca, ronca,